Autorizado o sinal do procedimento em linha 6, pistão 0, reporte estabilizado. Runway 10, right turn. Shango 1, departure. After Shango 1, Luda position. After Luda, Tokyo position. Salvador Control 10.8, and score code 5464, Argentina 191. Nicolau 227, controle 120, décimo 8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, é o SAM 3520. SAM 3520, bom dia, contato radar, vou para o nível de voo 370, direção da PUCA. PUCA 370, SAM 3520. SAM 386, localizador 1-0. SAM 386, completa final, chama-se 2, frequência 1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5, obrigado. Foi uma boa para o 38 no meio final, e é essa que saiu no zero. 13520, chame o centro Recife, frequência 26, sinal 85, alterna 95, sinal 45. Sente, vai chamar Recife, 12685, alterna 245, 3520, bom dia. Bom dia. Ah, 38 no meio. Autorizado, ingresso de Juliette, portão 10. Portão 10. Só 38 no meio. Para o voo do 173. 173, autorizado, 0142, 5 minutos. Aí eu falo 0142, 5 minutos. 23, decolado 140, controle de salvação 2018. 08, obrigado, decolado 173. Contato radar, suba para o nível de voo 360. Apresente o voo direto ao Gnave. Gente, nível 360, apresente direto ao Gnave, voo 1973. Hotel 1-1, standing in gate 11 and ready for pushback and setup. Hotel position 1-0. 131-9. Okay, you confirm me, we are clear to push back and set up. Thank you. Autorizado aeroporto Galeão, nível 400, via rota do plano de voo. Pista 1-0, após decolagem primeira curva direita, sai da São 1, transição Doppler, com o transporte 5470, controle sobre o 1-0, missão 8. Autorizado 400, rota do plano de voo, outro 4-4, para a direita, após decolagem, 4-0, 1-0, 2-0, 2-0, 2-0, segundo 5 minutos, protegimento correto, foram 3 chambros. A gente não mandou nenhum taxa pro Gaia pro ano, porque se o Ninja come o outro shot, vamos em 1-0, que ele é 2-0, não serve. Say again the taxi instruction, please. Hola, Argentina, 1-9-1-1. Argentina, 1-9-1-1, taxi via taxi. Taxi Sun and Taxi Asia. Contact me in February, 1-9-0. We understand we taxi via the airport, then taxi via India, and after India we taxi back by Bravo to the holding point runway 10. Is that right, sir? Contact me on taxi India to line up running 10. Okay, taxi India to runway 10, Argentina 1-9-1-1. In India, we call you back. That's correct. Puxa daqui acionamento, eu vou no 5-1. No 5-1, puxa isso, pode passar do 37 na Argentina, já no táxi? Botão 3 livros, chame no táxi. Passagem da aeronave autorizado, chama táxi do voo 7 já. Ah, ok, obrigado. Argentina 1913, to line up and take off from 810, wind is 450, 4 knots. Ok, roger, clear for line up and take off from 810, Argentina 1911. 191, Boeing 57, contact 7 is departure 120, Westman 8. Okay, departure 120, Westman 8, have a nice day. Argentina 1911, good morning. Argentina 1911, with a contact on the departure. Final line, Sambo 1 departure, level 360. Okay, Sambo 1 departure for level 360, Argentina Piscina 0, 2160 graus, 0612 a nós. Poderia repetir novamente a saída, não foi possível copiar. Sim, Primo, é solo, Sierra Alpha November Victor Oscar Uno, transmissão homótima, Mike Oscar Uno Victor Alpha. Recife, na frequência 1, 2, 5, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 8.